carinho pela audiência. Aqui é Tony de Sá, até meia-noite no nosso Pra Ficar e Amar. Amar a outra pessoa é uma extensão de amar a si mesmo. Você só ama alguém verdadeiramente quando se ama em primeiro lugar. Assim como alguém só te valoriza quando você sabe se dar valor. A vida é assim. Tudo começa a partir de você. A mudança começa a partir de você. O amor começa a partir do seu amor próprio. É liderança. É Pra Ficar e Amar. Quando tá escuro e ninguém te ouve, quando chega a noite e você pode chorar, há uma luz no túnel dos desesperados, há um cais de porto pra quem precisa chegar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando, vê se não vai demorar. Uma noite longa, uma vida curta, mas já não me importa, basta poder te ajudar. E são tantas marcas que já fazem parte do que eu sou agora, mas ainda sei me virar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando, vê se não vai demorar. Não me importa, basta poder te ajudar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando. Na liderança, pra ficar e amar. My